Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, eu tô chegando e o ano tá indo embora. Esse é o último final de semana do finado 2013. Já se vai o ano de 2013. O que foi bom, o que foi ruim, o que nós temos que fazer agora é projetar o que nós queremos para o ano de 2014, vibrar positivamente e trabalhar para que isso aconteça. Na discoteca do Cleiton eu vou trazer a dupla Marco e Mário. A Faculdade da Música apresenta o mestre Luiz Airão. A frase irretocável é de autor desconhecido, mas muito verdadeira. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 46. A dica de hoje, se você continuar fazendo igual, sua vida nunca vai mudar. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, recordando um dos seus grandes sucessos. E na Lorota... na Lorota Boa, um remédio para hemorroida. É uma beleza, viu? Hoje eu vou conversar, vou receber para uma entrevista... A dupla Majestade e Poderoso. Essa dupla que está há muito tempo na estrada, mas que visita o programa Cleiton Aguiar pela primeira vez. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí, eu vou atender um pedido. A nossa ouvinte Miriam Teixeira. Cleiton, eu escuto seu programa todos os dias, queria que você tocasse para mim essa música. Miriam, um beijão para você, um feliz 2014, está aí. César e Paulinho, o feijão e a flor. Eu plantei um pé de flor e um pezinho de feijão. Com carinho e cuidado eu reguei. Aquela planta era minha ilusão. A flor era você e o feijão era eu. Que harmonia, que beleza multicor. Você me alimentava, eu lhe dava o meu amor. Que dia triste me fez chorar. Fui aguar minha plantinha, minha flor não estava lá. Na sua casa, chorando, corri pra ver. Sinal de você, flor do amor, volte correndo, sem abraços e carinho, seu feijão está morrendo. Flor do amor, volte correndo, sem abraços e carinho, seu feijão está era você e o feijão era eu. Abraçados um ao outro, comigo você cresceu.

estrada. Foi meu tudo e não deu em nada. Foi saudade, foi solidão. Pelas ruas da cidade, vou brigando com a saudade. Chuva fina faz lembrar você. Seu amor deixou marcas em meu caminho, onde agora sigo sozinho, sem destino, sem direção. Seu amor foi a curva da minha estrada. Foi meu tudo e não deu em nada. Foi saudade, foi solidão. Seu amor deixou marcas em meu caminho, onde agora sigo sozinho, sem destino, sem direção. Seu amor foi a curva da minha estrada. Foi meu tudo e não deu em nada. Foi saudade, foi solidão. Foi meu tudo e não deu em nada. Foi saudade, foi solidão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Juliano César e Rio Negro e Solimões, Madrugada Triste. No próximo bloco, eu vou conversar com a dupla Majestade e Poderoso. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Como eu anunciei desde o início do programa, estou recebendo aqui hoje pela primeira vez uma dupla que, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, eu estava lá esperando eles para cantar para eles, né? O que tem de estrada, eu tenho de idade. Olha que eu já estou com 63, viu? Estou recebendo hoje pela primeira vez, lá das Minas Gerais, lá da minha terra, Majestade e Poderoso. Rapaz, tudo bom? Tudo na santa da paz? Graças a Deus. Tudo bom. Agora melhor, né, Cleiton? Vou cumprimentar os seus milhares de ouvintes. Pode cumprimentar, fica à vontade. Cleiton, é uma satisfação, aqui está um abraço bem apertado, bem mineiro, para esse Brasil afora, para os goianos. Do Majestade. Esse é o Majestade, é o rei, né? Ele tem que baixar a cabeça. Ele falou que eu baixei a cabeça. E do lado dele está o Poderoso. Quem pode responder? Ninguém. Isso. Com grande alegria, Cleiton. Satisfação enorme estarmos aqui com você no seu programa. Programa Cleiton Aguiar. Somando vocês dois, porque cada um de vocês tem uma história separada. Juntos, com essa formação, Majestade Poderoso está com quantos anos? Você fala... De carreira. De carreira. Claro, para te falar a verdade, eu comecei muito cedo na música, né, Majestade. Eu comecei em 1971. Eu tinha o quê? Uns 16 anos. A sua primeira dupla foi com quem? Primeira dupla que eu fiz foi com Jaqueline Miraí, chamava a dupla, lá em Belo Horizonte. Você nasceu em Belo Horizonte? Não, mesmo? Eu sou de São João do Paraíso, Minas Gerais. São João do Paraíso. É, já do lado de Itaiobeiras, né? Que é a região do norte. Ah, ali nós temos um bocado de rádio passando no nosso programa. Inclusive, quando a gente estava aqui gravando, o meu amigo Zé dos Passos, lá da Beira Rio FM de São Francisco, ligou. Sim. Pedindo para mandar a música de vocês. Zé, já mandei, já recebeu aí, já pode estar tocando aí. Em uma cidade que a gente já fez muito show lá em São Francisco, né? Com Severino, que foi prefeito lá na época, fazia umas vaquejadas, e a gente chegava o rei na viola. Tá certo. Agora, essa formação de vocês, tem quanto tempo? O Majestade Poderoso, estão quantos anos cantando juntos? Olha, o Majestade Poderoso, nós começamos em 74. Então que nós estamos com 39 anos de Majestade Poderoso. Com certeza.

Esse CD que tá na minha mão aqui, Alma Sertaneja. Ah, sertaneja. Rapaz, vocês arranjaram dois para tirar fotografia para vocês. Vocês não são bonitos desse tanto que tá na foto aqui, não. Vocês pessoalmente estão bem mais estragados, viu? A única. Ó, você tá parecendo com o Sérgio Reis, inclusive a barriga aqui, a tá barriga, Esse CD aqui, que número que é? Esse aqui, da minha carreira, já é o 14. 14 discos, né? É, com ele aqui eu fiz 3, mas fiz com outras pessoas. Gravei forró, agarrei forró, forrozão pé de serra, na época do forró universitário, e continuei a carreira. Como o Poderoso estava te falando, que ele deu uma parada, eu continuei trabalhando o Majestade Poderoso, com um parceiro, com outro, não dava certo. Você passava... Aí você fez que nem o Teodoro, né? Porque o Teodoro é o mesmo, o Sampaio é o que tiver disponível na hora de... A hora que ele tiver saindo, passa um caboclo, ó, companheiro, vem cá, vamos ali comigo, ele é o Sampaio. Mas aí, na trajetória, o Poderoso foi parar, foi nos Estados Unidos, teve pra lá, mexeu lá, trabalhou. O que você foi fazer nos Estados Unidos, Poderoso? Visitar um filho. Foi visitar e ficou 20 anos lá. Fiquei essa temporada toda, não, Maguiar, mas foi muito bom ter ido nos Estados Unidos. Foi o ano passado. Meu filho passou também um ano nos Estados Unidos. É. E ele gosta de andar, rapaz. Ele agora está na China, ele foi um pouquinho mais longe, está lá na China. E você vê como é que é a tecnologia. Ele está na China escutando o nosso programa aqui. Né? Maravilha. Vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar mais uma faixa aqui. Desse CD novo aqui. Só tem moda mesmo, raiz. Só modão aqui, de raiz, só modão cultural, você vê. Alma sertaneja, caminhoneiro, sabe? Você sabe que tá precisando, porque esses meninos do cabelinho ripiado estão cantando tem uns 3 ou 4 que são bons, mas tem uma turma que é ruim demais. Eu falo, inclusive eu tenho aqui um quadro do meu programa que chama Os Mestres. E eu digo o seguinte, eu não tenho nada contra esses meninos. Cada um canta o que quer e cada um compra o que quer e consome o que quer. Eu só não gosto desse chamado de sertanejo universitário. Porque eles não são nem universitários, salvo alguns, e sertanejo só tem o chapéu do Sorocaba. Verdade. Então eu sugeri para eles, vocês dão um nome de música de festa, porque vocês continuam cantando o que vocês querem, mas não precisa envergonhar a música sertaneja chamando de sertanejo universitário. Quando né? Se fala de música sertaneja, se fala de sertão, né? Então vamos trazer aqui, ó. Atenção, meninos, presta atenção aqui, ó. Autoria do Josemar de Oliveira, João Ricardo e o Filhinho de Oliveira. Isso. Caneca Esmaltada. Noite passada o bicho pegou, a saudade apertou e me fez refém. Quando amanheceu fui pra minha terrinha rever mamãezinha, que é tudo que tem. Chegando lá tive uma surpresa exposta na mesa, caneca esmaltada. Aquela caneca só papai usou, no peito apertou a saudade danada. Na hora do almoço, jantar e café, oramos com fé e o tempo vai. Sentamos em volta de uma mesa imensa, aquela caneca mamãe não dispensa, porque ela lhe representa o papai. Viemos ao mundo com data marcada, Deus faz a chamada, nós temos que ir. Com meu pai foi assim que passou, quando Deus o chamou, teve que partir. A caneca esmaltada com quem ela fica é uma relíquia, uma raridade. Quando nela alguém bebericar, vai saborear gosto de saudade. Na hora do almoço, jantar e café, oramos com fé e o tempo vai. Sentamos em volta de uma mesa imensa, aquela caneca mamãe não dispensa, porque ela lhe representa o papai. Iremos ao mundo com data marcada. Deus faz a chamada, nós temos que ir. Com meu pai foi assim que passou. Quando Deus o chamou, teve que partir. A caneca esmaltada com quem ela fica é uma relíquia, uma raridade. Quando nela alguém bebericar, vai saborear gosto de saudade. Na hora do almoço, jantar e café, oramos com fé e o tempo vai. Sentamos em volta de uma mesa imensa, aquela caneca mamãe não dispensa, porque ela lhe representa o papai. Alô, é assim que eu tomava cafezinho lá no Coromandel, né? Majestade Poderoso cantaram aí, caneca esmaltada. Já que eu falei no café, o Lisoel foi ali providenciar um cafezinho. Nós vamos dar uma paradinha, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já. Você está ouvindo o programa Clayton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Clayton Aguiar. Estou recebendo hoje no programa, pela primeira vez, Majestade Poderoso. E a gente estava conversando como é que esse mundo é pequeno, né? Porque eles estão dizendo, Clayton, a gente escutava você no tempo da Rádio Nacional e tal, muitos anos, né? E hoje nós estamos aqui. Mas o mundo é redondo, é para isso mesmo. A gente vai. Né? O negócio é o seguinte, que a gente regula a mesma idade. Não faz comigo não, rapaz. Rapaz, você tem idade pra ser meu pai. O cabo é velho pra caramba. Você tá falando que... Esse é o meu poderoso. Essa valeu. É igual eu cheguei lá em Palmas outro dia, fui lá com o deputado Eduardo Gomes, cheguei numa festa lá e chegou um camarada pra mim e falou assim, olha, rapaz, eu quando eu era menino eu escutava o seu programa. Eu falei, toma vergonha, rapaz, você é mais velho do que eu, como é que você escutava, né? No tempo de menino. Até o João Ricardo gostou, viu? Nós estamos aqui, né? O João Ricardo está visitando a gente aqui também, está com os meninos. Nós aqui, Majestade Poderoso, artisticamente falando, a gente acompanha a sua carreira, toda a sua trajetória artística, né? Os seus trabalhos que você fez há muitos anos, Clayton Aguiar, as suas composições. Então a gente que está no mercado musical, exatamente. Nossa, você está pensando, alguns anos atrás eu te via muito no Bolinha, viu? Mas você sabe o seguinte, eu fiz que nem o Poderoso. Eu enjoei uma época, larguei, eles fizeram a maldade comigo, me botaram para ser o prefeito de Brasília, passei 4 anos. E quando eu saí, falei, mexer com esse trem mais não, aliás, eu não quero mexer com mais nada, então já trabalhei muito, né? Mas não tem jeito. Aí o Edelson Moura inventa essa encrenca dessa Rádio Estúdio Brasil, que hoje é o maior sistema de comunicação em rádio do Brasil. E pega a Márcia Ferreira, o Cleito Aguiar, o Maurício Fares, ele mesmo, quer dizer, os dinossauros do rádio brasileiro, né? E nós voltamos, e não é que o povo estava com saudade de nós, rapaz, e desgraçou escutar nosso programa e estamos aí trabalhando sem querer, né? Que eu queria mais era ficar à toa, mas o povo não deixa. Vocês sabem comunicar. Igual você está falando, o artista maduro, essa turma tem que aprender um pouco, né? Então a gente está tocando por aí, eles ficam assim, ô Majestade Poderoso, canta para nós Pagode em Brasília. Mas você sabe o canta seguinte. Canta para nós. Eu acho bom eles não aprender, porque aí a concorrência para nós diminui. Diminui. É bom, eu vou trazer uma moda aqui, eu que sou lá da terra do poeta Goiá, vou trazer uma composição do Rosemar de Oliveira, do João Ricardo Filhinho de Oliveira. Majestade Poderoso, sábio poeta. Amanhã bem cedo, com destino a minha terra, rever campos e serras, o cantar da Juriti, na casa em que eu nasci, e lá vivi alguns anos, fico sempre me lembrando, por isso nunca esqueci. Dos amigos de infância, do campo de jogar bola, também a velha escola, onde ler aprendi. As primeiras palavras da professora querida que marcou a minha vida quando de lá eu parti. A saudade não resiste. Nunca esqueci o alambique que meu pai fazia cachaça, a grande fornalha de barro, o tacho de cobre fundido, o doce melado batido na cuia da velha cabaça. Das poucas coisas que existe, pra mim só uma restou. Essa o tempo resiste, tão linda e coberta de flor. O velho pé de ipê, que em seu tronco eu deixei sequela. Escrevi ali o nome dela, de quem foi meu primeiro amor. Nasceu lá na roça e nunca esqueceu as raízes. Sabe como é feliz a família que ainda tem o sítio ao pé da serra, onde a paz e o sossego, no berço de seu aconchego, de onde o sustento vem. O lar abençoado por Deus e a natureza, lá só existe beleza e mora a felicidade. É nisso que eu me inspiro pra escrever essa pura verdade. Um caboclo de mente quieta se transforma num sábio poeta, também chora e sente saudade. Majestade Poderoso, sábio poeta. Quem quiser contratar o show de Majestade Poderoso, como é que faz? Liga pra onde? Fala pra... Esse tem de internet? Vocês têm esses tens também? Tem. Rapaz, então os caipira atualizados, rapaz. Os caipira atualizados, verdade. Nós temos um Facebook, as pessoas se quiserem ser nosso amigo. Majestade Poderoso. É só entrar lá no Face da gente, que é Majestade Poderoso. Isso é telefone. É um telefone? Fala um telefone. Um telefone. O telefone é 031. Isso. É o 3459-81. 82, né? E o diarreio? O diarreio que a gente não para mesmo. Como diz o gaúcho, o diarreio. É o 9785. 319785. Isso. 8140. 8140. Falhou a memória aqui, meu companheiro acudiu. E o nosso 31... Facebook... Calma, rapaz, deixa eu dar o telefone aqui, senão o povo não escuta. 31 é o DDD 9785 8140, que serve pra vender show, pra vender disco e pra namorar também, que os dois estão querendo casar. Se tiver uma véia aprumada por aí, quiser ligar pra eles, pode ligar. 319785-8140. E os empresários estão aí doidos pra contratar o Majestade Poderoso. E o Facebook nosso, Poderoso, é Majestade Poderoso, @gmail.com. Esse tal de Gmail, né? Certo. Vou fazer o seguinte, essa aqui eu vou trazer, essa composição que é do Zé dos Reis. Isso. Zé dos Reis, né? Isso. Majestade Poderoso, a vida. A vida não, a viola, né? Viola. A viola, emendei o O no L aqui, ficou parecendo um D. A viola e a medicina. Guardada lá no canto da parede, uma viola pendurada. Muita gente pergunta se eu já fui violeiro. como a viola que meu pai ganhou dinheiro pra pagar os meus estudos. E cumpri a sua sina de ter um filho estudado e um dia ser formado na escola de medicina. Nas companhias de circos que meu pai apresentava, tocando nesta viola, muita gente admirava. Quando escuto uma viola com seu doente sentido, lágrimas descem do rosto, lembrando meu pai querido, que cumpriu seu destino, me dando muita leitura. Esta saudade não sai, eu agradeço a meu pai este anel de formatura. Enquanto vida eu tiver, guardarei esta viola como recordação dos meus tempos de escola. Muito obrigado, sertão, você foi o produtor desta viola divina, obra de Deus Criador. Enquanto o tempo que passa, sinto a saudade sem fim. Guardo a viola com lembrança e o diploma como herança que meu pai deixou pra mim. Tô recebendo hoje pela primeira vez no programa, com 30 anos de atraso, né? Majestade poderosa, que era pra ter vindo no meu programa 30 anos atrás, quando eu comecei no rádio. Eles estão chegando agora. Chegando agora com muita alegria. Ó, eles chegaram aqui, tem umas 5 horas que estão contando história pra mim do que aconteceu e não chegou nem na metade da conversa. Acho que eles vão dormir aqui em casa hoje. Gente, ó, mas foi uma alegria muito grande receber vocês no programa, né? Conhecer você pessoalmente, né? Porque é muito bom a gente, nessa trajetória da vida artística, a gente fazer grandes amizades e conhecer pessoas importantes como você, viu, Cleito? E outra coisa também, que você só escutava a minha voz, você não sabia que eu era um cara tão bonito igual não, a sua. É. Quero dizer uma coisa para vocês também. Lá em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, mas especialmente em Belo Horizonte, eu tenho agora um programa de televisão também, na Rede Brasil de Televisão, que passa lá em Belo Horizonte, no canal 14, terça-feira, às 23 horas, e repete no domingo, às 22 horas, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, a gente mostrando para o Brasil as coisas que acontecem aqui na capital da República. Que né? Ótimo, viu? Então tem esse. Tem esse. E quando a gente voltar aqui, a gente vai dar de cima de você pra gente gravar esse programa contigo. Não, você continua dando em cima do poderoso aí. E aí, quando vocês avisar com antecedência, eu marco lá uma entrevista pra vocês. Porque lá não é um programa musical, mas é um programa de entrevista. É um programa de entrevista, né? O João Ricardo aqui também existe o quiabo. Escorrega. Não deixa pra trás. Gente, ó, tempo de rádio é igual rabo de cutia. Curtinho, o nosso acabou. Amigo, agradeço a vocês, que Deus continue iluminando o caminho de vocês. Tá? Amém. Olha, a gente, em nome de Majestade Poderoso, nós desejamos para você e sua família um Feliz Natal e um 2014 com muita saúde, muita paz. Isso. E continua sendo essa pessoa que você é, humilde, bacana, nos recebeu muito bem na sua casa, no seu programa. Maravilha. E hoje a gente está muito feliz. E você parece com o Zé Geraldo do Nascimento. Zé Geraldo do Nascimento, eu quero mandar um abraço para ele. É na Fazenda Recanto Sertanejo, lá perto de Diminópolis. Oh, ele deve ser igual eu, novo, bonito, rico. E de vez em quando mente um pouquinho. E esse cavanhaque branquinho igual você tem? Eu tô falando cavanhaque. Porque... Gente, ó, eu vou levar eles lá na porta, que eu tenho um cachorro, o Zig. Oh. Se eu não for lá, eles não saem. Eles posam aqui em casa. Eu volto já, já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar.

de novo, meu amor. Estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei, curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas. Eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Esse é o sonho de todo mundo que saiu da cidadezinha do interior e foi pra cidade grande tentar a vida. O sonho é esse, né? Cleiton Aguiar cantou dele, Eu Vou Voltar pro Interior. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai cantar um grande sucesso, uma das suas músicas mais bonitas, Ar de Moço Bom. Você passou por mim sem dar-me atenção, mas logo percebi que para mim seria o fim de uma solidão. Carro acelerei, depressa alcancei, dizendo logo alô, eu arrisquei com um ar de moço bom. Você está tão só, sozinho eu estou, que tal ir por aí passear? Sem nada comentar, no carro ela entrou e com seu pezinho bem depressa acelerou. Tão só, sozinho eu estou, que tal ir por aí passear? Sem nada comentar, no carro ela entrou e com seu pezinho bem depressa acelerou. Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Ar de Moço Bom. Isso é uma canção lá pela década de 60, olha só. 50 anos que esse caboclo tá fazendo sucesso, não é brincadeira não, né? Alô, a lorota boa de hoje é o seguinte, uns amigos estavam conversando, isso foi lá em Coromandel, lá na minha terra, né? Uns amigos conversando e veio um companheiro deles lá de longe, assim, andando com uma certa dificuldade. O pessoal percebeu que ele tava andando devagarinho, né? Chegou perto, falou, o que que foi, rapaz? Aconteceu? Falou, rapaz. Tô com a crise de hemorroida, senhor. Seu trem dolorido. Não tem jeito nem de sentar, é complicado. Na hora de ir no vaso, então, pelo amor de Deus, é complicado. Aí tinha um amigo deles, muito gaiato, falou, não, rapaz, vou te ensinar um remédio. Ó, o compadre meu usou esse remédio, mas foi uma beleza. O que é? Cenoura com açúcar. Mas como é que é isso? Você pega uma cenoura, não pega muito grossa, não, pra não machucar. Pega uma cenourinha fina, aí você molha ela, e passa ela no açúcar refinado. Você joga o açúcar refinado em cima da mesa assim, molha a cenoura e rola a cenoura de um lado para o outro, que ela vai ficar branquinha do açúcar refinado. Aí você deixa secar. Hora que secou, você pega aquela cenoura que está com aquele açúcar e vai enfiando devagarinho, devagarinho, cuidado para não machucar ainda mais a hemorroida, viu? Você bota o cidadão de quatro, se você fica de quatro, pede a sua mulher ou um amigo seu de confiança para enfiar a cenoura devagarinho. Vai enfiando e vai torcendo a cenoura, devagarinho, para não machucar. Enfia um pouquinho e torce. Enfia mais um pouquinho e torce de novo. Aí quando enfiar a cenoura toda, você dá uma torcida boa e deixa ela quieta lá. Daí 5 minutos você tira. Aí o camarada falou assim, uai, e sara? Falou, bom, sarar eu não sei não, vai ficar docinho. Isso é um caba muito sem vergonha, né? No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maviar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O meu amigo J. Rai Lima, ele é radialista lá em Iranduba, no Amazonas, e ouve o nosso programa todos os dias. E ele outro dia estava me contando que o Amado Batista esteve lá na se não me falha a memória, na 40ª Expo Agro lá em Iranduba, e ele estava me dizendo que teve lá o Daniel, muitos grandes artistas, mas que o show mais concorrido, que fez o maior sucesso, foi do Amado Batista. Esse baixinho é um fenômeno, né? Vou te contar, o Amado, há quase 40 anos, é um sucesso absoluto. Acho que só o Roberto Carlos tem mais tempo de sucesso que o Amado, né? Realmente é um fenômeno. Ô, Raio, um abração pra você, um abração para os nossos amigos do Amazonas que curtem o nosso programa, ou por alguma emissora local, ou direto na internet. Você quer começar o ano de 2014 com os bolsos cheios? Vou te dar uma dica. Seja um representante Oporte Jeans aí na sua cidade. Uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro. Eu falo de cadeira porque eu estou representando o Oporte Jeans aqui em Brasília e estou vendendo bem demais da conta, viu? E é o seguinte, você põe 100% em cima do preço e vende muito mais barato que a concorrência. O preço é imbatível e a qualidade insuperável, viu? Bermudas, calças para homem e para mulher, toda uma linha do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, viu? Uma oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiras e para quem tem família grande, você vai economizar muito comprando os produtos Oporte Jeans. Entre em contato com o telefone 61-99813601, 61-99813601 da Vivo ou 81438802 da TIM. 81438802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer cidade do Brasil. Você pode ligar agora e transformar-se num revendedor Oporte Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos, logo você vai ter uma baita de uma loja por aí, viu? O Jefferson Borba, que é o diretor da Oporte Jeans, falou, Cleito, peça desculpa para mim, porque a quantidade de ligações, de telefonemas foi tão grande, porque às vezes nós não conseguimos atender com a rapidez que nós gostaríamos, pode demorar até alguns dias, devido ao grande volume, a gente não sabia que o seu programa tinha tanta audiência, né? Graças a Deus tem, né? Seja um revendedor Oporte Jeans, o Jeans do Brasil. Aniversariando neste último final de semana do ano de 2013, Carlos Corina, o radialista Gildean Resplandes, Dani Alexandre, Liliane Botana, Henrique Gomes, violeiro, Adriana Rocha, a cantora brasiliense Paula Nunes, a Carmen Espíndola, Ada Macedo, Lilian Dutra, Léo Caetano, minha querida amiga Maria da Graça Rezende Dairel, esposa do meu amigo Djalma Dairel lá em Paracatu, que estão ouvindo a gente pela Boa Vista FM 96,5, o Jaderson Rodrigues, Henrique Permínio, José Rufino Pereira, o meu querido amigo aqui de Brasília, o Tennyson Rodrigues, o cantor Irã Costa lá em Portugal, a Leninha Santana, o meu querido amigo Ivan Moreno, pai da Eliane e do Samuel, o Paulo Lima Atos, Rodrigo Tico, Cidinha Martins, o radialista Ulisses Candreva, a minha amiga Dani Matias, Iano Maiolini, Miro Almeida, Deusa Gomes, o Henrique que faz dupla com Ulisses, Aline Gomes, Eli Santos e Eliana Bonfim. E para você que está fazendo aniversário esse final de semana, eu não estou sabendo. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer esse Salmo 46, desejando a todos vocês muita paz, muita luz, muita realização no ano de 2014, né, que já está batendo as portas aí, viu? E que Deus proteja a vida de cada um de vocês. Minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 46. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar.

onde eu estaria se eu mudasse montanhas de lugar. Não adiantaria se eu fizesse levar pra você. Eu não existo e ponto. Luan Santana, Parede Branca, para os amigos do Império Verde, meus novos amigos do Facebook, perfil número 2. Relembrando Goiá, eu vou a Coromandel, Leonel e Goiá Filho, apenas um pecado. Nosso amor, mas não sinto pesar ou remorso. Ninguém teve no mundo o que alcancei. Nunca houve um amor igual ao nosso. Recordas como foi belo nosso romance? E eu te amei. Por isso sofro tanto e me esforço para esquecer o quanto te adorei. Tortura-me a lembrança do passado. A falta dos beijos teus, dos teus carinhos ternos e apaixonados, e os doces momentos que o nosso amor viveu. Peguei, mas não fui o primeiro. Remorsos não terei jamais. Porém, se um dia eu te encontrasse, eu pecaria 100 mil vezes mais. Do passado alucina-me a falta dos beijos teus, dos teus carinhos ternos e apaixonados, e os doces momentos que o nosso amor viveu. Pequei, mas não fui o primeiro. Remorsos não terei jamais. Porém, se um dia eu te encontrasse, eu pecaria 100 mil vezes mais. 100 mil vezes mais. Relembrando Goiá, uma das suas músicas mais apaixonadas, Leonel e Goiá Filho, apenas um pecado. A frase irretocável de hoje é de autor desconhecido, mas muito verdadeira. Eu sabia o que era cair, mas aprendi com Deus o que é levantar. Eu sabia o que era cair, mas aprendi com Deus o que é levantar. É a frase irretocável de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Marco e Mário. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Atenção, senhores contratantes, a RBM Música já abriu a agenda dos seus artistas. Você pode levar para sua cidade ligando 61 99813601. Márcia Ferreira, Edelson Moura